começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, sou o Diego Valadares, mais uma vez estamos juntos e misturado com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado, um abraço a todos vocês, amigos, programadores, locutores, diretores de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. Um abraço, claro, a todos vocês, amigos ouvintes que estão ligados. Não sai da sintonia, não me deixe só. Mundo Sertanejo está no ar. Quem abre cantando bonito neste programa? Cristiano Araújo, Mentes pra mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é nesse jeito que eu te provoco. A rocha, a rocha. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é nesse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, desse jeito que eu te provoco. Muito bem, ouvimos aí Mentes pra mim, música bacana do Cristiano Araújo, que tá no meu show, viu? Eu canto no show essa música, todo mundo gosta. Aliás, pra contratar o show do Diego Valadares e banda na sua cidade, pra festas em clubes, casas noturnas, prefeituras, ligue 61-9973-0555. Vamos fazer a festa! Um abraço, meu amigo Leandro Simões, diretor da Rádio Caieiras, aí em Caieiras, São Paulo. Um abraço a todos vocês. O programa Sucesso de Audiência, todos os dias às 16 horas. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo William Júnior, diretor da Rádio Cidade FM, aí de Itaiangá, Mato Grosso. Ele pede para mandar um abraço aí para os locutores, né? Para Tatiane Alves, para o Irineu Nordeste, Modeste, o Darlan Edmundo, também a Gabi Vort e Márcio Lopes, e as suas secretárias Cristina e Ivone, todos da produção da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Mato Grosso. E claro, todos os nossos ouvintes, o programa aí

conta para os nossos ouvintes. Eu estou com o CD de vocês em mãos, uma capa muito bem produzida. Vocês são garotos simpáticos, hein? Eu não vou falar bonito não, porque o Jota Neves vai ficar com ciúmes. Mas esse é o primeiro CD de vocês? É o primeiro CD que a gente gravou, né? Aham. E a gente está fazendo um projeto já do segundo CD, já com mais composições próprias da dupla. Oh, legal. Eu sou o compositor, né, da letra e tal, e o Leandro bota a melodia na música. A gente faz um conjunto para poder compor a música. Muito bem. Parceria funciona assim, né? Funciona. Eu estou falando com o... Ricardo. Ricardo. E, é claro, o outro é o Leandro, né? Recife. Dois cabra danado. Ó, vamos de música. Com certeza nossos ouvintes querem ouvir vocês cantando. Essa música, Se Eu Te Perder, é a autoria do João Ricardo, isso, é Ricardo, você. Isso, sou eu. Ah, você usa como compositor João Ricardo, isso, né? Oh, muito bem, o JR. Isso. Vamos ouvir então, cantam no Mundo Sertanejo, Leandro e Ricardo, Se Eu Te Perder. Eu nunca pensei que um dia fosse amar alguém assim. Nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. É como acordar de um sonho e notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre perdido em meio à escuridão. Se nunca ter sentido amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Tô perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Pensei que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. Uma acordar de um sonho notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre em meio à escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Tô perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Se eu te perder, Se Eu Te Perder. Ó, oh, canta um pedacinho desse refrão. Gostei demais dessa moda. Que moda boa. Se eu te perder, se eu te perder, vou me descontrolar. Vou perder dos meus sentidos, fico sem respirar. Rapaz, que moda boa, hein? E o conjunto de voz de vocês é perfeito, parabéns. Obrigado. Vocês obrigado. Cantam há muito tempo juntos? A gente canta, a gente tá namorando tem 2 anos e pouco, né? Nasceu o primeiro filho agora, né? Nasceu o primeiro filho. Primeiro filho tá aí. Primeiro CD. Vocês estão juntos há 2 anos e meio, mais ou menos. Mais ou menos. E seu primeiro CD da dupla. E vocês se conhecem há muito tempo?

onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Para a Internacional Target Radios, os desejos dos ouvintes são ordens. E o melhor exemplo disso é o programa 120 Minutos, que o Canal 2 exibe aos sábados entre as 16 e as 18 horas. Ou seja, um ouvinte escolhe as músicas que mais gosta, que vão passar durante 2 horas numa das edições deste programa, conduzido pela Internacional Target Radios. Melhor do que isso, é que os participantes ainda se habilitam a ganhar prémios. Como? A resposta está em 120 Minutos, o programa internacional Target Radios, que é exibido no Canal 2 da Antena Web, todos os sábados, entre as 16 e as 18 horas. 120 Minutos, aos sábados, às 4 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Os últimos 2 milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, vamos conhecer 2000 ans d'histoire, 2000 anos de história, durante 30 minutos, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã no Canal 2, não perca 2000 anos de história. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo essa dupla que canta bonito, Leandro e Ricardo, dupla jovem, de um futuro promissor, e estão com a gente aqui divulgando, viajando, divulgando o CD, passando por Brasília, e não poderia deixar de visitar o Mundo Sertanejo. Ô, Leandro e Ricardo, vocês também são compositores, né? Isso, gente, eu tento compor muito, né? Eu compõe mais que o Leandro, eu acho que eu sou mais apaixonado que ele, né? Ô, Ricardo, e onde você busca, assim, as inspirações? Tem uma musa inspiradora ou a inspiração vem quando você menos espera? Olha, minha inspiração são todas as mulheres do mundo, né? Ei, cabra danado! Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão. Nem é questão disso, né? Porque todas as mulheres do Brasil são lindas, né? Sim, não, as mulheres brasileiras são as mulheres. Eu as amo. Muito bem, vocês nasceram onde? São naturais de Catalão mesmo? De Catalão Goiás, né? Tanto eu como Leandro. Por sinal, cidade natal também do Amado Batista. Amado Batista faz parte aqui da equipe, da produção da Rádio Estúdio Brasil, da nossa central de produção, viu? Amado está sempre aqui com a gente, sempre visitando os estúdios, tem programa aqui também. Amado Batista é 10, o Brasil ama, né? Vamos cantar um modão ao vivo? Os nossos ouvintes gostam de modão também. Qual modão que vocês cantariam ao vivo? Ué, a gente... do CD? Cantam, pode ser de vocês, um modão, um clássico sertanejo. Vamos cantar tipo, um clássico sertanejo? Eu posso pedir? Amargurado. Essa moda é boa! Tinha um Carreiro Pardinho, tantas gravações. Amargurado ao vivo, Leandro Ricardo. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes,

Muito bem, ouvimos com Leandro e Ricardo A Peso de Ouro. Que moda boa, hein, meninos? Boa demais, é uma história muito interessante, né, a letra da música. Rapaz, e vocês estão de parabéns, vocês só andam com mulher bonita, né? Tem a Jaqueline, tem a Bia Moreno, fazem parte da produção de vocês, né? É verdade. E, ô, Leandro e Ricardo, para os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o show de vocês aí para suas cidades, como é que eles devem fazer? Ligar para qual? Telefone? Os contatos nas redes sociais? Ou acessar o nosso site, né? www.leandroericardo.com.br. Ou então ligar no celular 61-9992-1089. 99-9292-1089-61. Falar com a produção de vocês, com a Jaqueline, com a Bia Moreno, né? Tem outro telefone também, que é o 61-8249-6562. 61-8249-6562. Isso, e o 9992-1089, fala com a Bia Moreno. Maravilha, leva o show de Leandro e Ricardo pro Brasil inteiro, nossos contratantes. Um beijo pra Vânia Rocha, toda a galera da 90.9 aí em Pouso Alegre, sul de Minas, onde o nosso programa é audiência total, todos os dias às 21 horas. Um abraço a todos vocês. Vânia Rocha, inclusive, depois vocês vão adicioná-la no Facebook, tá? E ela vai tocar muito a música de vocês na programação dela também, tá bom? Mas pra quem quiser ficar por dentro das novidades da dupla também, a gente tem o Facebook, é só colocar lá na procura Leandro e Ricardo, que vai achar a nossa página. No Facebook, muito fácil. Leandro e Ricardo no Facebook. Isso. Galera, muito bem. Quem tiver a fim de dar uma ouvida no CD lá no site, tá tudo certinho, é só fazer baixar o download, né? As músicas estão no site, né? Pode fazer download. Muito bem. Vamos ouvir aqui. Essa música, Calculista, é a autoria de vocês? Não, é do Leandro e do Léo Camaro, os amigos nossos aí. Ah, muito bem. Estou vendo aqui, Calculista. Muito bem. Vamos ouvir. Leandro e Ricardo, no Mundo Sertanejo, cantam Calculista. Você quis fazer um jogo que não deu em nada e abusou da própria sorte, achando que ia ficar na pior. Me deixou na incerteza, inseguro, cabreiro com a situação, e largou mais um solteiro sozinho com meu coração. Você me pede um tempo, é claro que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente. Está premeditada, você quis fazer um jogo que não deu em nada e abusou da própria sorte, achando que eu ia ficar na pior. Me deixou na incerteza, inseguro, cabreiro com a situação, e largou mais um solteiro sozinho com meu coração. Você me pede um tempo, é claro, eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro, que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro, que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente, você me pede um tempo, é claro, que eu te dou, não vou ficar guardando em casa um pote de amor. Vou dar amor a outra pretendente, já que você me esnobou agora. Sai da frente. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Leandro e Ricardo, nós vamos estar juntos agora no mês de junho em uma festa, uma grande festa em Água Fria, Goiás, né? Vocês vão estar dia 14, sexta-feira. Dia 14, sexta-feira lá em Água Fria, né, Leandro? Isso aí, rapaz. E a estrutura lá promete. Com certeza. A gente quer fazer um showzaço lá pra galera. Um repertório bem eclético, massa pra cima. Leandro e Ricardo, sexta-feira, dia 14. Jean Giovanni, dia 15, sábado. E Diego Valadares, eu vou estar encerrando a festa no domingo, dia 16. Vou estar com a minha banda, vai ser muito legal esse show. Portanto, vocês ó, que querem conhecer Água Fria, de Brasília, Goiânia, toda a região do Brasil inteiro, que queiram conhecer a cidade de Água Fria, um abraço, prefeito João de Deus, que todo ano ele faz essa festa, já está no segundo mandato, né? É realmente uma festa de arromba. Sucesso para vocês, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês, viu? Da produção, do Leandro Ricardo, a Jaqueline, a Bia Moreno. E as portas aqui continuam abertas para vocês e para todos os artistas que queiram divulgar os seus trabalhos. E a gente agradece, é sempre um prazer estar aqui com você, então. Sucesso, Leandro e Ricardo. Voltem mais vezes, viu? Na hora, só chamar que a gente está de volta aí, né, Leandro? Sucesso, meus amigos. Quem canta bonito agora? Eduardo Costa, Louco Coração. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe. Paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é um verdadeiro amor. Oh, oh, oh, oh.